A solidão é uma cidade abandonada, é uma carroça numa estrada que vai dar na escuridão. É a feiura da mulher toda arrumada, passeando na calçada sem ninguém dar atenção. A solidão é como um pássaro ferido que voou, mas está perdido, sem saber a direção. É como mão sem outra mão pra bater palma, como um Deus que perde a calma se ninguém pedir perdão. A solidão é como um nome que se esquece, como um homem que envelhece sem viver o que sonhou. É como um trânsito em plena madrugada, é o poeta na calçada que ninguém nunca escutou. A solidão é uma atriz sem a plateia, é abelha sem colmeia, é barco à vela no sertão. É a promessa do político sem ética, é a conta aritmética em que o zero é a solução. A solidão é uma bola sem chuteira, é a vizinha fofoqueira sem vizinhos no portão. A solidão é o rebolado da mulata quando a festa já tá chata e ninguém quer mais samba, não. A solidão é quando o tempo vai embora, quando a gente perde a hora e o compasso da canção. A solidão é quando o filme fica bobo, quando a gente perde o jogo, porque alguém fez gol de mão.